Começa agora na Rio Sul Rádio, Criadores e Criaturas, com DJ Nandão. Muito boa noite, criadores e criaturas, começando o nosso último programa do ano, e eu já faço logo uma pergunta. Você gosta de rock? Se você gosta de rock, não tô falando de metal pesado, não, tô falando de rock, rock bem tocado, com guitarra. Se você gosta, hoje o programa aqui tá a sua cara. Vamos tocar covers de Alice in Chains, Soundgarden, The Outfield, The Cure, Celso Blues Boy, Fleetwood Mac, Queen, Ramones e muito mais. Vamos abrir então com uma do Alice in Chains na voz do Ryan Adams and the Cardinals. Não confundir com Bryan Adams. Esse é o Ryan Adams sem o B no começo e The Cardinals cantando Down in a Hole. I give this part of me to you. criadores e criaturas.

Sensacional essa sequência. Aliás, meu amigo Assis me indicou essa Shirley Bassey. O cara é fãzão da Shirley Bassey. E essa música, especialmente do Never the Bride, veio por e-mail direto de Manaus do meu amigo Assis. Obrigado, Assis. Rolou e fechou muito bem esse bloco. Shirley Bassey cantando The Living Tree do Never the Bride. Antes teve a banda Destrophe cantando Black Hole Sun do Soundgarden. Toquei o Boys Avenue interpretando Jeremy do Pearl Jam e abrimos o programa com o Ryan Adams and the Cardinals fazendo uma cover de Down in a Hole do Alice in Chains. Então vamos seguir, e se tem uma mulher que é rock and roll em todos os sentidos, essa mulher é a Madonna. Não que ela cante rock and roll nas suas músicas, mas o estilo de vida dela é absolutamente rock and roll. Eu vou tocar uma cover de uma música dela agora chamada Secret. E quem canta, não se espantem, não tem nada a ver com aquela funkeira horrorosa brasileira. É uma cantora chamada Anitta, mas essa Anitta aqui é gringa e tem um T só. Olha só que legal ficou essa versão. Things haven't been the same since you came into my life. You found a way to touch my soul, and I'm never, ever, ever gonna let it go. Happiness lies in your own head. It took me much too long to understand. I lost your blue. You helped me find the reasons why. You took me by surprise that you understood. Was never ever loving anybody else. Happiness lies in your own hand. It took me much to know, to understand how we could be until you shared the secret with me. Criadores e criaturas. Josie's on a vacation far away. Come around and talk it over. There's so many things I wanna say. You know I like my girls a little bit older. I just wanna use your use your love. got so old, I felt like I could die. But yesterday I got so old, it made me want to cry. Go on, go on, just walk away. Go on, go on, your choice is made. Go on, and disappear. Go on, away from here. And I know it was wrong when I said it was true, that it couldn't be me and be her in between. Without you, without you. Yesterday I got so scared, I shivered like a child. Yesterday, away from you, it froze me deep inside. Come back, don't walk away. Come back, come back, come back today. Come back, why can't you see? Come back, come back, come back to me. And I know it was wrong when I said it was true, that it couldn't be me and be her in between. Without you, without you, without you, without you. Patufu, fechando esse primeiro bloco do Criadores e Criaturas de hoje, o Patufu tocou Tempestade do Mascavo Roots, mas o curioso é que eles usaram, fizeram meio um mashup aqui, com a guitarra de In Between Days. Então a levada ficou em Between Days, o The Cure, que é justamente a música que eu toquei antes, só que na versão do Fight Star. Também lá dos anos 80 eu rolei uma cover do The Outfield, Your Love, na versão do The Butchies. E abri a sequência com a Anitta, que não é essa funkeira aí, é a Anitta com um T só e é gringa, cantando Secret da Madonna. Vamos pro intervalo então, na volta tem covers de Fleetwood Mac, Pretenders, Ramones, The Doors. Fica por aí que tem coisa boa demais ainda. Não saia daí. Criadores e criaturas, volta já. Criadores e criaturas, com DJ Nandão. Criadores e criaturas de volta, vamos abrir esse bloco então já com uma versão do Human Temple para Little Lies do Fleetwood Mac. Criadores e criaturas. Dentro eu sei deixando o céu rumo ao inferno. Só sem você, mas não há nada a fazer. Criadores e Criaturas. This thing called love, I just can't handle it. This thing called love, I must get around to it. I ain't ready. Crazy little thing called love. This thing called love, it cries in a cradle all night. It swings and it jives, it shakes all over like a jellyfish. I kinda like it. Crazy little thing called love. There goes my baby. She knows how to rock and roll. She drives me crazy. She gives me hot and cold fever. Then she leaves me in a cool, cool sweat. I gotta be cool, relax, get hip, get on my track. Take a back seat, hitchhike, take a long, long ride on my motorbike until I'm ready. Crazy little thing called love. I gotta be cool, relax, get a hip, get on my track. Take a back seat, hitchhike, take a long, long ride on my motorbike until I'm ready. Crazy little thing called love. There goes my baby. She knows how to rock and roll. She drives me crazy. She gives me hot, cold fear. Then she leaves me in a cool, cool sweat. Bem boa essa sequência também. Você ouviu agora o Michael Bublé com Crazy Little Thing Called Love, do Queen. Antes eu toquei o Girls Aloud com I'll Stand By You, do Pretenders. Toquei os Detonautas com uma versão bem legal de Sempre Brilhará, do mestre do blues brasileiro, Celso Blues Boy. E abrimos a sequência com o Human Temple, Little Lies, do Fleetwood Mac. Uma versão mais pesada, com mais punch. Bem legal, bem legal. Bom, por falar em pesado, olha aí os Ramones na versão do The Top Cats. Você conhece essa aí? Under the arc of the bloodstained boards, ancient goblins and warlords come out the ground, not making a sound. The smell of death is all around. And at night when the cold wind blows, no one cares and nobody knows. Bones. this jail. Victor squinting flesh running away. Skeleton dance, I curse this day. And the night when the wolves cry out, listen close and you can hear me shout. Me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't wanna live my life again. Oh, I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't wanna live my life again. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Criadores e criaturas. Takes an aeroplane. Lenny Bruce is not afraid. Let's go! I know the hurricane was a fear cell. Turn world to the clone. These numbers of your own needs. Beats up a knock. Be grunt. No strength. No letters. Just a planet with a fear. Hunt down. High wire in the fire. Listen to the seven gates. And a government for hire. And a combat site. Laughter wasn't coming in a hurry. With the fury spinning down. Down. Yeah. Demon team reporters. Pebble drop down the crop. Look at that low plane. Fine. Fit. Population counter drooping, it'll do. Serve yourself, serve yourself. World, serve its own needs. Listen to your heart, please. Tell me with the ration and the river down the right. Right. Patreon, patriot, slam, fight, right, left. Feeling free, sign. Kiss me. And of the world as we know it. Kiss me. And of the world as we know it. Kiss me. And of the world as we know it. And I feel fine. There's a killer on the road. this man arrived, his memories will die. Killer on the road. Killer on the road. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we were born. Into this world we were thrown. I like a dog without a bone. And after out and long, riders on the storm. Riders on the storm. Riders on the storm, baby. Riders on the storm. Baby, I love you. Riders on the storm. Girl, you got to love your man. You got to love your man. I wanna hold you. Take him by the hand. Let him understand. The world on you depend. Our life will never end. You got to love your man. Girl, you got to love your man. Criadores e criaturas. É de sonho e de pó o destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira ou giló, dessa vida comprida a só. Sou caipira, piraponga, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina minha escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, piraponga, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina minha escura e funda o trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti. Se há sorte, eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir de romaria e prece e paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Que belo jeito de fechar o ano, hein? 2014 se foi e eu termino aqui o último Criadores e Criaturas desse ano com Zé Ramalho e Fagner fazendo uma versão de Romaria, do Renato Teixeira. Teve antes os velhinhos do The Jolly Boys, os jamaicanos The Jolly Boys, fazendo Riders on the Storm, do The Doors. E eu toquei o Suicide Machine com It's the End of the World as We Know It, do R.E.M., e também o The Top Cats com Pet Sematary, do Ramones. Pessoal, é isso. Semana que vem estamos aqui de novo, já em 2015. Quem quiser curtir o DJ Nandão e o DJ Beto Campos no Réveillon, a gente vai estar no Jazz Village, lá em Penedo, esperando por todos vocês. Vamos fazer um Réveillon bem legal.